Está chegando. Sábado, dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais na Via Show. Aniversário do considerado Carlito Promoter. Atrações confirmadas. Lendário Ruby. Príncipe Retrô. Luxuosa Carroça da Saudade. E Cineral Digital. Você não pode perder essa grande festa. Venha bater os parabéns para o considerado Carlito Promoter. Na Via Show. Você não pode perder, Via Show! Começando assim segunda-feira. Foi o teu amor que me fez bem. Somente a ti eu hei de amar e mais ninguém. Foi o teu amor que me deixou feliz assim. Aqui. Por Deus eu juro, te amarei até o fim. E aí, viajou? Foi o teu amor que me fez bem. Somente a ti eu hei de amar e mais ninguém. Foi o teu amor que me deixou feliz assim. Por Deus eu juro, te amarei até o fim. Aqueceu meu peregrino coração. Por teu amor hoje eu sou um passarinho em tuas mãos. Por teu amor hoje eu sou um passarinho em tuas mãos. Saudade, Via Show. Foi o teu amor que me fez bem. Somente a ti eu hei de amar e mais ninguém. Foi o teu amor que me deixou feliz assim. Por Deus eu juro, te amarei até o fim. Foi o teu amor que aqueceu meu peregrino coração. O teu amor hoje eu sou um passarinho em tuas mãos. Começando na manhã, na moral. Segunda-feira, viajou! Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia, dizendo: te amo, me beije com amor. Me beije profundo, eu sinto no fundo que só gosto de você. CD ao vivo, o nosso CDzão ao vivo, já sendo gravado hoje aqui, viu? Vamos lá! Vamos lá, viajão!

solidão, você quem faz feliz meu coração. Te perder não quero, tenho medo da solidão, você quem faz feliz meu coração. Você é quem faz feliz meu coração. Esta noite eu vou sair, eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. O meu medo se acabou. Hoje eu quero matar meu desejo. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Esta noite eu vou sair, eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. Carroça da Saudade. Thank you.

junto, Via Show! Chega junto com a gente. Vamos aproveitar a nossa segunda-feira gostosa. Hoje aqui, com a nossa luxuosa. Já aqui, tocando aquele baile gostoso aqui na Via Show. Vamos lá! E ela não me amava. Eu parava por aqui. Uhul! E não chorava. Eu me aprofundei demais. E agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos. E dessa vez sobrou. Cheiro de Renatinho, o homem lá da Cacimba. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço. Como é que tá por lá hoje? Vivendo sozinho. Fechou. Toda minha vida esperei você chegar. E a decepção era não ver. Pra comitiva lá de Santa Bárbara. Por aqui, derramando muito chope. Obrigado, valeu. Por favor, escreva-me. Não tem nada com isso. É bem melhor você dizer. Mas, meu bem, eu não digo. Meu assunto é só com você. Bate o tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro, eu não minto. E a vida é nada sem você. Seu bem querer. Ei, ei, menina, chegue mais perto de mim. Quero te dar um abraço, menina. Quero ganhar teu carinho. Quero te dar um abraço, menina. Quero ganhar teu carinho. Ei, ei, menina, estou louco por você. Já por aqui. Eu preciso de. Manda muito show, né, meus manos? Obrigado. Quero viver. Bora, viajou! Quero você pra mim. Aí, nosso amigo Nildo. E também a Eliane, a Suelen. Toda a comitiva aí já reunida com a gente. E já aproveitando aqui a segunda. Aqui na Via Show. Vamos lá! acreditei nesta paixão. Não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito, é no meu coração. Acontece o fechão de aniversário do Carlitão aqui na Via Show, viu gente? Sábado é o grande dia aqui na Via Show. Opa! Luxuosa aqui na Via Show. Domingo, domingo, dia dos papais. Vamos estar no Casota fazendo uma super festa bacana em homenagem ao dia dos pais. Segunda-feira, a próxima segunda-feira, Palácio dos Bares.

Júnior! Grande Júnior do Casal Feliz, juntamente com o seu grande amor, grande Lorena! Vem com a gente, obrigado Lorena! Para de achar! Chegou chegando, amiga rica. Tem alguma representante hoje aí? É riqueza? Vamos lá! Hoje, quando a noite chegar, eu vou te levar pro baile. Dançar a noite inteira. Não quero nem saber quanto tenho na carteira. Dançar a noite inteira. Não quero me dividir, estou a fim de brincadeira. Dançar a noite inteira. Quando amanhecer, eu vou te levar para dentro. Vou te ensinar como navegar, oh meu bem. Na minha canoa, numa ilha bela de água azul cristalina. Vou te dar amor, eu e você. Fala, Rita! Vai! Na vila, com alegria. Rede balança lá nas palmeiras. Canário canta pra nos ninar. Eu e você com muita harmonia. Vivendo a vida com alegria. Rede balança lá nas palmeiras. Canário canta pra nos ninar. Menina linda, eu vou me banhar. Nesse meu corpo eu vou navegar. Oi, menina linda, eu vou me banhar. Nesse meu corpo eu vou navegar. Menina linda, eu vou me banhar. Nesse teu corpo eu vou navegar. Carroça da Saudade. Ô, Rosa, Rosita, que bem seria se tu fueras minha. Ô, Rosa, chiquita louca, quisera dar um beijo em tu boca. Ô, Rosa, Rosita, quisera conquistar tu coração. Garota Verão 2019, a Garota Verão 2019, da saudade. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.